mesmo vagabundo. É nós mesmo vagabundo. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Nós mesmo vagabundo. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. A vida passa como um raio. Como um raio. E dos raios vem os salves. Não segue, moleque, o que não te serve, que o bang é recalque. Já vi um monte nos bondes orando por livramento. Já vi um monte nos frontes sangrando no julgamento. Meu bom, quem tem o dom não treme, não esconde, tem sede. Aqui no corre, atrás do cobre, a chapa é quente. É diferente, carai, cê não viu os cara. Pra cima e pra baixo, volta e meia de nave importada. Camisa listrada e os 18 quilates que choca na rua falavam: mano, esses negão vão ser foda. Marrento com cara de arrogante, malandro famoso em São Paulo, no Brasil, nos quatro cantos do mundão. Ai, João, que vete calcinha preta. Tamo nos bang a milhão, na terra onde é muita treta. Aí eu quê? Cês quer o quê? Quer me ver revirando lixo? Não viaja, bandido, no fim cês tão engrupido. E vamos de chavando, nessa já vão 20 anos. Mais do que mestre, expert de dar cheque em manos que conspiram. Vai o gordo! Juiz sem martelo, língua não tem ossos desses. Tão cheio um inferno no país onde cultura é ver. Bunda na TV, audiência é absurda. Em final de BBB, quer ter uma Rolls Royce? Ilha no Pacífico, não é convivendo comigo no mundo que eu vivo. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. A favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. E as favelas vão gritar. É nós mesmo vagabundo. É nós mesmo vagabundo. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Deixa estar porque não ostentar. Se nem tudo é luxo ou lixo. Criado, querido, em meio às dificuldades. Nos barracos, palácios dos ricos sem cumplicidade. Vi que tudo é osso e carne morre. Fede, apodrece, moleque. Ontem cê sonhou e viu que é febre de ter. E contar, esbanjar, custa caro. Liberdade não tem preço, idoneidade hoje é raro. No mundo onde o Estado faz questão de investir em cadeia ao invés de educação, assiste aí. Palavras muitas vezes compostas por nós, né? Quase sempre sem valor, ou valor que ninguém quer. Se fosse Caetano, Gil, Chico Buarque, versos aclamados por muitos como destaque. Embate, ainda prefiro a multidão de bombeta, tênis Nike, calça larga e cordão. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Um iate sobre o mar com champanhe e gostosa. Ao invés de ter que exalar que cheiro de bosta. Quem não quer ter glamour, você celebridade. Ao menos uma vez da vida pecar na vaidade. Ter status, ter dinheiro, ter nome no estrangeiro. Sem ter que brigar por migalha em meio ao formigueiro. Viver, por que não dizer, no nível elevado. Sem sonhar com a joalheria, um carro forte capotado. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Por quê? Eles têm que entender que nós somos das naves. Piloto aclamado como um monstro. É nós que tá na porra do bagulho. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. Favela vai gritar. É nós mesmo vagabundo. É nós mesmo vagabundo. É nós mesmo vagabundo.